jovem egípcio criando hieróglifos, saca? E meu laudo é o seguinte, compasso. Essa mina, ela tem... Complexo de deusa, perplexo, me deixa olhar. Me penetra pedindo pra eu entrar. Feitiço tipo bruxa, meu Deus, ela é maluca. É deusa e é manjar. Sorrindo feito anja. Já quero no meu altar. Tá foda, me segura. Segunda vou te ligar. Me diz o teu celular. Complexo de bruxa, sem nexo me puxa. Vou nadar contra a pedra se meu fôlego aguentar. É foda, sou fumante, mas respeita meu alcance. Sou filho do sol, do próprio Ra. Complexo de deusa. Perplexo me deixa. Complexo de deusa, perplexo me deixa. Olhar me penetra pedindo pra eu entrar. Feitiço tipo bruxa, meu Deus, ela é maluca. É deusa e é manja. Abraçando apertado, seguro no teu braço. Vai gritando uma olhada, me sinto disso. Não me vou cobrindo teus lábios. Sou também o colete que te salva e guarda. Não tem outro momento que me sinta tão sábio. Te deixo ofegante, semblante abalado. No fundo do fundo, tu fica relaxado. Fica relaxada. Parece cair do prédio, mas nós tá na sacada. Me sinto até um remédio pra tuas dores da alma. Sai daí desse tédio, dessa maré calma. Dessa maré calma. Se joga no meu oceano ou na minha cama. Tipo paraquedas, gritar sem parar. Até falta um segundo, abro quase no solo. Então te asseguro, amor, é só meu colo. Amor, é só meu colo. Melhor que tá tendo, não. Melhor que tu já teve. Desliga essa TV e vem cá matar minha sede. Melhor que tá tendo, não. Melhor que tu já teve. Desliga o TikTok e vem logo fumar o verde. Faço é pra ter lá na minha teia. Pesco e caço descalço minha sereia. Na areia da praia faço outro castelo. Sublima paisagem, entendo que tudo é belo. O fone de fio enrolado no cacheado. Subi no topo do rosto abençoado. Passo gentil refil no couro suado. Vou nadar contra a pedra se meu fôlego aguentar. É foda, sou fumante, mas respeita meu alcance. Sou filho do sol, do próprio Ra. Sorrindo feito anja, quero no meu altar. Só diz onde te encontrar e deixa eu te levar pro sol te admirar.